Mais uma pra gente falar de amor. Oh, paixão doída. Para a galera do meu canal, então tá mexendo com você. Vamos já. Como é que uma coisa se machuca tanto, e toma conta de todo meu ser? É uma saudade imensa que partiu meu coração. A dor mais pura que a pessoa pode ter é o vírus que se pega com mil fantasias. O simples toque de olhar, me sinto tão carente, consequência dessa dor. E não tem dia nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja e nela esteja a minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, apanho da mulher e no mundo a solidão. Meu Deus, não.